robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. O robô mais lindo do século. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Chegamos em mais uma Domingueira aqui no Caribe. O meu parceiro Felipe já detonou as melhores. E a partir de agora tem eletrizante, hein? Vamos juntos começar! Mais uma! Robson! É o Robby! O Robby tá na área. Sinta a pressão, porque o Robby é o Robby. Vamos juntos! 10. Vamos subindo, meu robô produção! 8. Ten. Nine. Subindo. Eight. Seven. Subindo. Six. Five. Four. Three. Olha o robô. Two. Imagina no século. One. No Caribe. Pra começar a pressão. Vamos começar, vamos começar. Põe pra cima, bora começar, bora começar. Põe pra cima, olha o batidão, olha o batidão, vai. Toma na batida, toma na batida, toma na batida, toma, toma na batida. Bora começar, na pressão eletrizante, na pressão. Do jeito que a galera gosta, aqui no Caribe. Toma, toma, toma. Bora virar a produção. 3, 2, 1, agora! Agora! Põe a mãozinha pra cima e grita. Vai, vai! Oh. Vai, vai! Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. E a torcida do Clube do Remo tá aí comigo hoje, tá? Galera do Remo que tá feliz da vida. Galera do Leão, põe pra cima. Bate na palma na mão, a galera do Leão. Bate na palma na mão, a galera do Leão. Bate, bate, bate na palma na mão. E a galera do Paysandu tá aí comigo. E a galera do Leão, bate na palma na mão. E a galera do Papão, e a galera do Papão. E a galera do Papão. Põe pra cima, põe pra cima. Quem é do Paysandu aí? E quem gosta do Robby, põe pra cima. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar, o robô vai te pegar. O robô vai te pegar. 3, 2, 1, explode! Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. Eu tô no baile, eu tô curtindo, rodeado de gostosa. É tchau pra quem namora, é tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora, quem namora, quem namora, quem namora. É tchau pra quem namora. Tchau pra quem namora, dá tchau pra quem namora. Dá tchau pra quem namora, dá tchau. Dá tchau. E quem é que tem um amigo gordinho aí? Quem é que tem um amigo gordinho? Aponta pra ele. Aponta pra ele aí. Um, dois, três, vai. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o tio, eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o eletrizante e invadimos de penetra. Bora girar meu robô pro lado direito aí, minha produção, gira. Gira pra direita, gira, gira. Bora olhar um pouquinho pro lado direito. Vai girando, vai girando. Cadê minhas mulheres solteiras aqui no Caribe, hein? Só as solteiras, põe pra cima. Só as solteiras, quem é que tá afim de beijar na boca hoje aqui no Caribe, hein? Põe pra cima, põe. Quem é que teu amigo viado dá um grito aí? Põe pra cima, põe. E quem é que tem aquela amiga que não presta? Quem é que tem uma amiga que não presta? Aponta, aponta, aponta pra ela. Aponta pra tua amiga que não presta. E canta assim, ó. Eu tô gostando de uma prostituta. Ela o quê? Ai, que delícia de mulher. E ela? Eu tô no hobby com uma prostituta. Ai, que gata. Ai, que pura. Gira, gira, gira. Gira pra esquerda. Gira pra esquerda. Gira, meu robô. Gira pra esquerda. Gira. E cadê aquela amiga que só gosta de quem não presta? Cadê ela? Aponta, aponta, aponta pra ela. Aponta, aponta, aponta pra ela. Mas ela quer o seu envolvido, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. E quem foi que veio de moto aqui pro Caribe? Coloca no meio, meu robô. Coloca meu robô no meio, coloca aí no meio. Isso. Quem veio de moto, acelera aí. Acelera. Estancou? Estancou? Acelera. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Acelera isso aí, papai. Que tem a moto, põe pra cima agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as bandidas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas. E aí, Rolírio, acelera isso aí. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Isso, isso, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando, vai acelerando. Apaga tudo, vira produção. Cadê o gritinho das virgens? Só tem mulher mentirosa. E quem é que teu amigo corno é? Explode! Explode o bagulho. Vai, vai! Vou puxar o seu cabelo, te dar bastapão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma uma tapinha, toma, toma uma tapinha. Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse melissa. Bati a boa agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. As novinhas aqui do hobby, elas me adoram. Leonardo Liberti, o DJ Léo. Ele, o maluquinho, tá na área. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Olha o cara, olha o cara. Quando esse piru. Toma, toma, toma, toma. Vem, vem, toma. Vem, pirana, vem, pirana, vem, pirana. Vem, toma, toma, toma, toma. Vem, vem, toma. Vem, pirana, vem, pirana, vem, pirana. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a chave, mete ficha. Pega a tua chave, pega a tua frase. Pega, pega, pega. E quem é que dá gosta do ex aí no Caribe? Será que tem alguém que gosta do ex? Quem vai lembrar do ex agora aí, ó? Essa distância me mata. Eu quero ter você de novo aqui. Fala aí, fala. Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz. E dizer a você do meu amor. Canta bem alto, Caribe! Porque me abandonou. Solta a voz. Sofrida! E a nossa história. sorte por não ter você aqui. O quê? Uma melodia que traz você pra mim, como em sonhos que eu tenho com você. Do, ré, ou mi, a nota não sei dizer, que represente a força dessa paixão. Lá vem o anjo. Meu anjo do amor, meu super-herói, que nunca viveu um amor de ilusão. E o quê? Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Tu quer mais uma? Tu quer mais uma? Toma mais uma! Toma mais uma! Lá vem o cara da moto de novo! Explode o bagulho! Que doida! Explode o bagulho! Toma, toma, vem no toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, vai, vai, vai, vai, caralho. Toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai, toma, toma, toma, toma, então. Toma, toma, vai, toma, toma. Fala pra mim quem tá tocando no Caribe. Toca demais. Dou maior valor de ver o caqueado que tu faz. O caqueado que tu faz. O caqueado que tu faz. O caqueado que tu faz. O caqueado que tu faz. O caqueado que tu faz. O caqueado que tu faz. Toma no caqueado, toma, toma. O que tu faz. O caqueado que tu faz. O caqueado que tu faz. O caqueado que tu faz. E doida! Explode o bagulho. Deixa no batidão, vai, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no. O Dedê do fez aí, Dedê! Deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão. Fortíssimo Ronaldão da Oi! Batidão. Ele é o lado do Negão, esses caras sempre tão ao lado. Um forte abraço, turma, turma, turma! A galera que comanda a Marambaia, papai! Tá me representando! O senador e o prefeito, só do mal porrada. Toma na batida, toma, toma na batida. 3, 2, 1, vai! Ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida, ela quer dar pra batida. Libera o som eletrizante! Agora! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, hoje segunda, é a segunda do Rob aqui no Caribe, todo mundo tá convidado. Ingresso e dobra a festa toda, festa até cedo de manhã. Rob Coruja, segundona, aqui no Caribe toda segunda, papai tem Rob. O DJ Davidson, o considerado. Apagar. apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Apaga tudo que o show vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. Vai começar. As luzes vão se apagando, as luzes vão se apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apagando, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Isso, isso, no escuro, no escuro, no escuro, no escuro, no escuro. Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Que vai doidar até sexta manhã com o Rob aí, hein? Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. E quem é que gosta de pressão? Apaga tudo, apaga tudo. Que gosta de pressão? Apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. Se tu quer pressão, apaga tudo. Pode vir pra cá. Paga tudo, paga tudo, paga tudo, paga tudo. Até porque? Paga tudo, paga tudo, paga tudo, paga tudo. Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Quem é Rob? Vai pro Rob. Ginana. O meu parceiro Valdir, o da panelinha tá comigo, bora Valdir. Na sala, no chão me deito, e a cabeça não para, solidão me ampara, tá querendo. O Leandrinho de Marituba, o Oziel, o Thiaguinho e o Caio. E o meu parceiro Rodolfo de Marituba, tá todo mundo aqui. Dá-lhe uma laçada. Não vou aceitar suas insinuações. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Tudo mudou. Se prepara, é chumbo trocar. Bora, Rolino 160. Porque eu mereço. Como tá? Certo? Ele vão girar ao lado. O homem do Roxibá, tamo junto. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu. Paulo não perde o show do Rob aqui no Caribe. Tamo junto, Paulo. E o show do Rob. Nunca mais vai lembrar. Meu parceiro Emerson aqui pelo lado esquerdo. E aí, Emerson, ele toda a galera. Sempre ao lado da primeira dela. Eu não é. Empresário maluquinho. Ele e o DJ Léo tá aqui comigo! Aqui! Você tá onde? É o Rob! Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou. Fingi não ouvir, não entendi. Te amo e não quis aceitar. É o mijo do filho do mascote! Nos tentou. Pode crer! Consertar o que fez. Sofri, senti essa dor. Mas não vou chorar. Júnior Pirata! Mas e aí, Júnior? Esse cara não perde uma também. Aqui no Hobby. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. DJ Nando do estúdio super eletrizante do Acará. Nossas divas! A Carla, a Bete, Super Loira, a Lúcia, também a galera do Curu já sabe, DJ Silvino Consagrado, Alexandre Play, o Juninho GPS, o Júlio das Marquetes, o Gordo do Gato Saúde, daí com a gente. Valeu, galera! Consertar o que galera do Coruja! Senti essa dor, mas não vou chorar. Vamos lá! Vamos lá! Nós dois, não vou desistir. Você é meu. Você é meu. Nunca mais vai. O meu garçom Ceará. Sou teu amor, você é meu. O homem do Punch, tamo junto, Ceará. Super Hot Baile. Nunca mais vai lembrar de. Mais aqui no Caribe. A galera gosta de dançar um pouquinho, não gosta? Super Hot Baile. Pega a moreninha, pega a lourinha. ficha. Vamos dançar. Faz o caqueado, vai fazendo o caqueado. Toma no caqueado, toma no caqueado. Toma, não para, não para, não para. Não para o caqueado, não para o caqueado. Não para, não para. Today's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. E o quê? By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bota pra dançar, vai! E aí, meu parceiro Jundjun dos Malfalados, ele e meu parceiro Helder dos Malfalados, tamo junto, garoto! Dança com emoção, com a galera tabajara, mora no meu coração. Vem pro meio do salão, vem dançar com emoção, com a galera tabajara, mora no meu coração. Com a galera tabajara, todo mundo vai dançar. A galera sente bom, que conquistou o pará. No ritmo da dança, todo mundo é, é o hobby. Tabajara que já vai arrepiar. Já chegou o Anselmo Criador, Luciano da Arte, Nato e o Leno. Os caçulas vão chegando de mansinho. Samara, Flávio e William, vem devagarinho. Chama sua filha Eduarda. Um pouquinho desse robô aí, né? Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Fim de semana vou zoar, no papo desse vou estar. Aí, aí, garoto. Breves, você não vai querer voltar. Essa casa vai te encantar. As melhores bandas pra você. Atendimento sempre especial. Papi Dance é que eu vou dançar. Olha o Papi Dance. Papi Dance. Papi, papi. Papi Dance. O papi, papi. Papi Dance. Papi Dance. E ali pelo camarote, o meu patrão Betinho Promoções, eles. E a patroa Andrelisa Paixão. Betinho Promoções e Andrelisa Paixão. Tomando uma salivão. Estoura! É o mijo do mascote. Pra cima, babai. Chegou, o som do povo começou a posição. Poderoso vai tocar. Tudo que existe em qualidade de som. Todo nego você vai achar. Nessa noite só quero dançar. Vou curtir o melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor. Marquinho Bad Boy! Vem, Marquinho! Festa vai começar e você vai dançar. Não perde uma no Caribe! Dança ou arrasta, tudo é quem vai tocar. E o quê? E pra agitar o povão, DJ Paulo e DJ João. Dança é consagrado, o melhor da região. Oh. Oh, oh, oh, oh. Fim de semana, raparra vai começar. Em Castanhal, a noite eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moçada aqui no meio do salão. Ultra da sol, show de iluminação. Totalmente diferente. Banda Ouro. Quando forte, forte. Ao teu lado agora eu sou feliz, amor. Senta aí, agora, filho. O meu parceiro Binho, o do Roxy Baile, a sua primeira dama Keila. Valeu, Binho. Escrevi para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois olhando lá. Volta pra mim, aonde está? O Ceará pagou pelo menos um pacote já por aí. Vou sonhar, vou sonhar até a gente acontecer. Vou sonhar, vou sonhar, vou sonhar. Falou, Irã. Até acordar com você. Banda AR-15 disparando sucesso. Forte abraço! E aí, Aurelio dos Malfalados, por aí pra cima, papá! Eu tenho sorte de conhecer, eu tenho sorte de amar você. Você é puro como o ar que eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. O seu presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu. Tenho sorte de te conhecer, sorte de poder. Parceiro Renato, o do Sindicato dos Cachorros, aí com a gente. Valeu, Renato. O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. Me diga por quê. Lucas, equipe pau na máquina. Valeu, Lucas. Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim. Só você sabe bem quem sou. Então por que me abandono? Minha amiga Yasmin Bandida, e ela é Raíssa, tá aqui com a gente no Caribe. Lembra quando eu disse que você me completava? Fala pra mim quem é teu DJ, Júnior. Você se foi. Estou em nosso amor. Olha, vou te provar. Escute essas palavras. Toda o garçom Ceará, tamo junto, Ceará. Esperando a sua volta, o meu. Não vai pagar nenhuma hoje, não, será? Que você deixou de lado. Você deixou de lado. Bora, Valdir, bora, Panelinha! é que tá essa parada, deixa eu ver. Entra pai, entra mãe, entra filha. Quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco tem. Bora, minha panelinha! Emprego. Vocês estão no show do Robin. Todo mundo faz parte da panelinha. E é o show do Robin! Essa galera é uma tremenda panelinha. Aí o que é que acontece? Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha. Se não sai. As molecas já estão na fita. Vamos endoidar esse Caribe. As molecas já estão na fita. As molecas já estão na fita. E faz o caqueado e fumo baseado. Pressão, pressão. Reduzido. Pressão. Joga mão. Magrão do Croco tá aí com a gente, bora, magrão. Joga mão. Pressão. Pressão. Joga mão. Vai. Toma, eletrizante. Toma. E aí, Ronaldão? E aí, neguinho? Vai, moleque doido. Brigava todo dia com a dona pra curtir o rock doido toda semana. O ruim é que era fofoca demais e ela acreditava. O jeito foi ter que virar o jogo, mudar meu status solteiro de novo. Desculpa amor, mas isso não dá. Não toco minha favela por nenhuma. Já fui feliz com... Elder dos Malfalados, tamo junto, Elder. Empresário maluquinho, DJ Léo, tá aqui com a gente. E galera da TF, tamo junto, garoto. Já fui feliz com ela. Meu parceiro Emerson. E aí, garoto, tudo certo? Mas é nóis. Favela, e as pepecas vem em mim. Vem em mim. Do som dentro de você aí. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Geme tudo, minha filha. Ai, ai, ai, amor, desde que te vi. Alô, meu gerente Joel. providenciar um balde com água aí, Léo, por favor. Ai, ai, ai, amor, eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Tamo junto. Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de ti um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Eu te quero comigo, tu me deixas bem louca. Te buscando, em meus sonhos eu vivo sonhando. Quero tanto te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar, de beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco, bagulho louco, bagulho louco, louco, louco. Tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. O negócio tá mil grau, tá mil grau. O bagulho tá mil grau, tá mil grau. O bagulho tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. All you people in the house, get up and scream and shout. Say hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Evoluiu, hein? Ainda minha cabeça. Evoluiu. Ritmo agressivo 750 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver se não vai ver o Kevin Cris. Da tomazão que te faz mexer. Seja no Lince, no PPG. Pode começar a descer. Pode começar a descer. Descer. Pode começar a descer. Descer. O DJ Magrão. Tamo junto, Magrão. Evoluiu. A onda do momento é essa aqui, ó. Cadê minhas mulheres que gostam de dançar isso aqui, hein? E dança, minha filha, vai dançando, dança tudo. Bota pra dançar, bota pra dançar. E quebra, e quebra, e desce até o chão, e desce até o chão. Vai dançando, minha filha, vai dançando. Bota pra dançar, bota pra dançar, bota pra dançar. E quem é que sabe fazer o caqueado nessa aqui, ó? É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. É o DJ Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. É o Gugu e o Pierre e os cara tapa negócio. O bagulho tá doido, mano. Vai! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Os primos do rock, piranha, do Teroné, helicóptero. Pela primeira vez no hobby. Piloto e o meu parceiro Jereco, Ronilson, o Elielson e o Neneco. Meu copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Tu dá ou vai descer, vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer, eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer, vai dar, vai dar, vai dar ou vai descer, vai dar. E quem é que teu amigo gordinho agora aí, agora aí? Do Rock se vai doido nessa zona, né, mano? Vai! Ele vão de embora, Dedê do Fez! Eu não sei. Eu nem sei de quem é essa festa. Eu não sei. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. E comemos varai xereca, varai xereca, varai xereca, varai xereca. E comemos varai xereca, varai xereca. Ronaldo do Parque Verde, daí com a gente. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma, eu vou escolher quem vai me dar. Nós nem era convidado, já levei uma pro quarto, nem sabia quem era gente. E vamos juntos, que próximo sábado tem Rob lá no Estrela do Norte, não é isso, Beto? Pela primeira vez, o novo Rob lá no Estrela do Norte. E no domingo vamos até o Porto São José. É a dona da festa. Junto com o Mauro Som. E na segunda é Rob no Caribe, como toda segunda. Comi, bebi, se liga na agenda aí. Comi, bebi, transei, não gastei nada. E o melhor de tudo, ainda arrastei uma pra casa. E o melhor de sábado, Rob no Estrela do Norte, pela primeira vez, novo Rob. Domingo, Porto São José, lá na Rodovia Arthur Bernardes. E na segunda a gente volta aqui pro Caribe, como toda segunda, tem Rob no Caribe. Prazer, Kevin Ticão, eu sou do sacalado. Toma então! Vamos dançar! Com a novidade nova. Isso aqui até a Júlia dança. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Ah, lança aqui que eu já lancei. Chá, pulei, chá, pulei. Deixa pule, deixa pule, deixa pule. O Aldinho dos Caixa Baixas, o Paulo do Roxy Bar, e toda a galera do Roxy Bar, tamo junto. Fica o negócio é mandar passinho. Chá, pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule, deixa pule. Abre o beat que produziu. Vai, vai, vai, zoa o Brasil. Com a novidade nova, essa é muito fácil. E dentro do brega ninguém vai ficar parado. Esse é o passinho mais fácil que eu inventei. Se liga aí, malvada, nós agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. JS no comando, vai. O DJ Davidson considerado. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Manda pra safadinhas. Evoluiu. Ritmo agressivo 150 fluiu. Levando levados que você nunca ouviu. Evoluiu. Vai brisa, vai pro Kevin, o Cris. No tabuzão que te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer. Seja no Linza, no PPG. Pode começar desse. No tabuzão que te faz mexer. Pode começar desse. No tabuzão que te faz mexer. Tudo até o saque. Se liga aí, malvada, no que agora eu vou mandar um som diferenciado que vai te fazer dançar. Manda pra safadinha. Devo ser, devo ser, devo, devo, devo. Ei, eu conheço, eu tô mais um, hein? Explodiu. E aí, Rodolfo de Marituba? Leandrinho. Se liga aí, malvada, no que agora o Caio. Eu vou mandar um som diferente. E o Thiago no Juventude, todo mundo valeu de montão, viu? Desce no comando, vai mandar pra todas elas. Ritmo contagiante vai entrar na mente dela. Ritmo. Pega, meu robô. Vai, eletrizante! O robô mais lindo do século. Novo Mega Robson. A nova era espetacular. E que tal dançar um pouquinho e curtir assim, ó? Pra quem gosta de arrochar! Lembrando que sábado tem Rob lá no Estrela do Norte, domingo Porto São José e segunda Caribe Show. Você tem um emprego pra mim, olha aí. Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você. Será? Posso ver no cabelo. Vigia o seu sono, sei lá, até prova seus beijos. Vem a panarilha aqui pelo lado direito também. Forte abraço, viu? Eu posso. Yasmin, minha amiga Raíssa, as bandidas. Desapagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você. Legação Ceará, paga uma aí, meu filho, bora ver. Quando for beijar alguém. Dá esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, meu vereador negão. Vem, vem do seu assessor, né? Usa essa... O seu motora, né? Aceito esse emprego de cobaia. É doida. Pensa numa viagem longa, não foi, negão? Aceito esse emprego de cobaia. E aí, Ronaldão, dá oi! Essa dupla aí, meu irmão, tá colecionando uma história muito grande. Banda. Tamo junto, Gil. Prepara as fronteiras agora, mano. Ao lado, viu? Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra alugação, será? Seus planos. Bonitinho! Se for beijar alguém, bonitinho, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me usa e saia. Aceito esse emprego de cobaia. Sente. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção atrás da outra. Eu entendo você. Quem sabe dançar mete ficha agora. O seu amor tem trauma do passado. O sentimento deve tá rachado. Mas eu entendo você. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar a mão. O seu... E no telão do Robin, Paulinho Carnes. Do meu patrão Paulinho Cachorrinho. Eu o chamo. Considerado, papai. E aí, Paulinho? Tamo junto, garoto. Paulinho Carnes. Paulinho Carnes, fechado com o eletrizante. Vou reformar seu coração. E vai ter amor espalhado nas paredes, teto e chão. Renato, do Sindicato dos Cachorros. Vou reformar seu coração. Banda 007. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso experiência. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. E nem morrer de amor. O lírio da 160. Chorar, chorar não. Olha o Júlio Pirata, não perde uma, né, Júlia? E nem morrer de amor. Vai pra cima, papai. Não sei o que decidir. Tentar ou desistir. Enfrentar ou fugir. Entrar pra não sair. Que fase, meu Deus do céu. Se eu sentir perdido de paixão. Me aperta o coração. Na escola eu aprendi somar e dividir. Gramática em português, geografia em inglês, em todas eu... E a loja aí que é referência na Terra Firme pra matéria do... Vestuário feminino. Não tive prova... Stephanie Lucas. Puta, minha amiga Rayane no telão, Wagner. Prova de... E ela manda avisar, tá chegando a nova loja Stephanie Lucas. Patrão FIFA. Quem é diva? Usa Stephanie Lucas. Banda 007. DJ Zulu, meu amor. Sou novo pra viver com você uma história de amor. Sou novo pra ficar com você. Ele, meu parceiro, empresário maluquinho, tamo junto, Gil. Olha o maluquinho dançando. Preciso experiência. Vai pra cima, maluquinho. Tenho medo da dor. Chorar, chorar não vou. E aí, Léo, tamo juntos, viu? É nóis! Nem morrer de amor. Chorar, chorar não vou. Nem morrer de amor. Ela princesa que não usa coroa, ela usa bota. Olha o carimbinho dançando aí! Não precisa de salto, ela para o baile só de tênis no pé. Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante, uma joia rara, ela é tipo diamante. O gás do robô Ricardo Extintores aí, pai! No telão! Ricardo Extintores. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha. No telão, Ricardo Extintores. Deixa eu guardar numa caixinha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e o melhor é que ela é toda, toda minha. Ela é toda, toda, toda perfeitinha, e dá vontade de guardar numa caixinha pra ninguém roubar. Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor, amar. Pra quem é casal raiz? Não é vergonha não, aqui é parceria, isso. Rodolfo de Marituba, dança essa aí, meu filho. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo, espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal Nutella que bloqueia e para de seguir? Aqui não, aqui é casal raiz. A gente não Valdian, liga pro que o povo diz. Valdian, Lirene, meu parceiro Paulo, do Roxy Bar. Esse Paulo tá invicto aqui no Caribe, né, Paulo? Tamo juntos. Para de seguir. Aqui não, aqui é casal raiz. Toca pra mim o sucesso. Vai, eletrizante! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Quem gosta de dançar é a hora, vai. Você me amou do jeito que... Faz olho mascote, hein, Roninho? Foram tantos... Testa, meu Deus do céu, bora, Dedê! Eu acreditei, acreditei... Casa de Carne São Domingos! Do meu empresário Saúde! Agora vem dizer... O homem que comanda a fera da Mundurucus, pai! E os planos... Casa de Carne São Domingos! No telão! Agora o que eu faço... Casa de Carnes São Domingos! Eu quero ir com você... Tamo juntos! Não me deixe aqui... Sem o seu amor, por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica. Chegando chapado de manhã em casa. É desse estilo aqui, ó. Eu cheguei em frente ao portão. Meu cachorro me sorriu latindo. Depois queria me morder que eu chutei ele. Minhas malas coloquei no chão. Vamos, Caribe! Eu voltei. É o Hobby. Tudo estava igual como era antes. Quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei. Eu voltei. Eu voltei. Meu parceiro Emerson, ele é a primeira dama. Tá aqui comigo, valeu Emerson. Você, toda a galera, viu? Tamo junto aí. Aqui é o meu lugar. E hoje, segunda-feira, tem muito mais, viu gente? Voltei. Toda segunda tem Robin no Caribe. Coisa. E convidados. E vocês não podem ficar de fora dessa. Voltei. Devagar, garota louca. Essa música aqui eu lembro só do Robin no Esquirão. Você é tão esperta, diga por que comer. Aquele calor lá, né, Emerson? O mil grau, pai. Cadê o fogo, por que tanta pressa? É melhor. fazer em poucas horas de do dia. Bora que sábado tem Robin no Estrela do Norte. E no domingo, vamos até o Porto São José. Você tem que entender que pela primeira vez vou receber o novo Robin. Fica porque. E na segunda pedida é Caribe. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Amor, meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Já já tem uma sequência de reggae aí pra galera que tá pedindo, viu? Já já! Júnior Lima e Carlier. Amor, o meu coração pede só pra te amar. Ficar com você, meu anjo. Hoje acordei querendo te encontrar. Se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia e aí, Rodolfo? Lembrar. É impossível não pensar. Bora marcar pra gente fazer. O mesmo uma sentido. Parada muito doida lá no Mangueirão do Samba, meu filho. Tentando me declarar. Quando eu chego perto de você. E na segunda-feira confirmaram, né, Valdir? Explicar. Ele e o Paulo. Aliás, hoje segunda, confirmado. A volta dos caras. Bora, Ceará. E beijar. E assunto, Ceará. Não desgrudar. Tamo junto. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Você é meu sol, você me seduz. Você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é bom. É o mijo do filho do mascote. Pode crer, bora, Roninho. A noite acontece, teu corpo enlouquece. Teu jeito de fazer é bom. Robson. Já pensou o chacal com o corpo nu? Bonitinho! A imagem do prazer. É doida! Pensando em você. Já pensou o chacal? Teu corpo nu. Bonitinho! Vou te contar, viu? Prazer. E você? Autorizada número 1 na TF. Bela Gás. É só ligar e pedir, pai. Fechado com eletrizante Bela Gás. Bela Gás. Rapidez e segurança em primeiro lugar. Com os meus sonhos de amor, me dei de sonho com você. Mete ficha, vamos dançar. Você tá no show. E é o show do Robi. Você tá no Robi. Robson. É o Robi. Desde o princípio, quando com você sonhei. Desde o momento em que os meus olhos levantei. Desde esse dia em que sozinho Checha, o Pino do Roxy Bar, confirmado, né? Amanhã, hoje, na segunda-feira. E aí, Valdiano, de Caixa Baixa. Tamo junto, viu, garoto? O DJ Léo, ele e o Júnior Pirata. É doido, é igual do encontro histórico. Por muito tempo me esperou, então cheguei. Soube que me amava, entendi. E já não podia. A aparelhagem que representa o bairro da Terra Firme. Novo Mega Robson. Novo Mega Robson. A nova era espetacular.